soldados, fiéis e bons soldados, agora eis-nos aqui, unidos no dever de pelejar por ti. As armas, pois, e com valor, fiéis soldados do Senhor, fiéis soldados do Senhor. As armas, pois, e com valor, encher-nos vem de amor, de fé e de ousadia, poder, sabedoria, valor, resolução. Que andemos ao Senhor em fraterna união. As armas, pois, e com Senhor, fiéis soldados do Senhor, as armas, pois, e com valor, da cruz do Salvador, ergamos o estandarte, aqui em toda parte, pela cruz, oremos com fervor, servamos a Jesus. As armas, pois, e com valor, fiéis soldados do Senhor, fiéis soldados do Senhor, as armas, pois, e com valor. Lutar, orar, servir, que certa é a vitória, e a paz. Lutar, orar, servir e com Jesus reinar. As armas, pois, e com valor, fiéis soldados do Senhor, fiéis soldados do Senhor.